nós. Então, nessa manhã eu quero profetizar sobre tua vida uma graça, um gozo. Eu quero profetizar renovo de Deus na obra de sermos e fazermos discípulos. Um renovo do Senhor na alegria de sermos coparticipantes da tua obra, de abrirmos a nossa casa, nosso tempo, espaço, família, intimidade, para hospedarmos a tua igreja, Senhor Jesus, e cooperarmos no teu propósito. Senhor, vem nessa manhã com a tua abundante graça do teu Espírito, renovando nossas forças. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Eu falei que Deus deu duas palavras, a segunda é uma palavra muito conhecida em 1 Coríntios 15, 58, onde diante da volta do Senhor, da ressurreição, de um novo corpo glorificado, da vitória de Cristo sobre a morte que nós vimos na última vez que eu estive com vocês, ministrando sobre o poder da ressurreição, e ele falando então da vitória de Cristo Jesus, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele conclui o capítulo ali do 1 Coríntios 15, 57 e 58, dizendo: portanto, meus amados irmãos, e eu quero contextualizar isso para a igreja aqui, em nome de Jesus, parte da igreja do Senhor aqui em Belo Horizonte, essa congregação: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede inabaláveis e sede sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Aleluia. Firmes, constantes. Aleluia. Inabaláveis, abundantes. Ou seja, ninguém se arrepia, ninguém retrocede, estamos juntos, comprometidos, nós não fazemos isso por causa de homens ou por causa de estrutura, nós fazemos isso porque o Senhor próprio nos chamou para essa obra. Amém? Aleluia. Meus amados, obrigado por estarmos juntos nessa manhã, obrigado por priorizar esse tempinho. Em maio, quando a Martinha esteve comigo no congresso das mulheres, né, das gurias, e depois tivemos um tempo com a igreja, tivemos com alguns de vocês naquela segunda, depois na terça também com a congregação, na conversa com os amados aqui, eu disse para eles: eu quero na primeira oportunidade voltar de novo, e a primeira oportunidade viável, né, então é essa data, e eu fiquei muito feliz de começarmos esse semestre, né, depois das férias e recesso aí de julho. Marta e eu tivemos um tempo na Suécia, e então, tanto de trabalho, mas também, graças a Deus, alguns dias de férias. Então, na volta aqui, essa é a primeira viagem nesse começo, para mim, de segundo semestre, e é uma alegria de começarmos em Belo Horizonte, começarmos com vocês. Então, queremos trabalhar principalmente nesse foco das células, desse pastoreamento, desse discipulado. Eu vou usar alguns outros termos como sinônimos, só para ampliar a nossa mente, a igreja do Senhor nas casas, como expressão do encontro dos discípulos dentro do propósito eterno de Deus, para que nós possamos crescer na compreensão e na prática, e toda a igreja ela ser servida e ter esse fundo, firme fundamento de discípulos que fazem discípulos. Amém? Todos juntos apertamos os cintos. Se tiver qualquer turbulência, vai cair máscaras. Aleluia. Não, em nome do Senhor Jesus, quero te convidar para essa aventura maravilhosa de ver a igreja do Senhor sendo edificada através da vida de cada um de nós. Aleluia. Ontem, repartindo com alguns irmãos na liderança, comecei com uma palavra sobre termos uma visão clara da obra que nós estamos fazendo. E eu quero repetir um pouco ali, começando, de que como é importante, ao trabalharmos com as células, ao trabalharmos com a igreja na casa, que nós saibamos com clareza que propósito, o que estamos fazendo, para que possamos cooperar de fato. Então, vamos começar lendo alguns textos, depois fazemos as considerações. Então, nessa primeira parte, vem comigo para o propósito eterno, e a partir do propósito, eu sempre amo começar do propósito do Senhor, porque isso gera uma clareza. Romanos 8, vem comigo, vamos devagarinho. Romanos 8, 28, texto muito conhecido, 29 e 30. Paulo, pelo Espírito Santo, completa dizendo que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tu pode repetir comigo em voz alta: eu fui chamado segundo o seu propósito. Aleluia. Eu fui chamado segundo o seu propósito. Eu tenho certeza que eu amo o Senhor e Ele me ama. E Ele me chamou e te chamou para estarmos juntos no seu propósito eterno. E aí nós sabemos que todas as coisas vão estar sendo colocadas no lugar e vão estar cooperando para esse final. Então, o propósito eterno de Deus não é um modismo, não é uma expressão que alguém inventou, mas é algo muito fundamento e algo muito bíblico, segundo o seu propósito. E esse propósito é eterno, porque Deus é eterno. O que envolve esse propósito? A palavra do Senhor nos fala aqui: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, só para não deixar nenhuma dúvida aqui, né? Nós não estamos falando de predestinação, mas estamos falando a respeito de ter um alvo colocado de antemão. É nesse sentido que a palavra fala aqui de predestinou, ou seja, nos chamou para o seu propósito, para sermos conformados à imagem dele. A esses também que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Me encanta sempre aqui, se o meu português está certo, ele está falando do pretérito perfeito. E às vezes eu olho para frente pensando que é uma possibilidade, né? Ou seja, poderia ser que eu fosse santo, né? Mas ele não fala isso, ele fala que é algo conclusivo. Ele nos predestinou, colocou esse alvo de antemão para que todos nós fôssemos chamados para sermos dele. Ele nos chamou, e de novo quero salientar isso, porque como é importante para o nosso ministério, nosso serviço, de que eu sei que eu fui chamado pelo Senhor. Não foi o irmão, não foi a liderança, não foi o presbitério, não foi, né, o sócio, não foi o Senhor que me chamou para essa obra, para esse serviço. Eu ouvi do Senhor, o Senhor falou comigo, eu estou nesse trabalho, eu não preciso ser empurrado. Lá no sul a gente fala, às vezes tem discípulo carrinho de mão. Aqui, claro, aqui não tem isso, né? Mas assim que tu leva o irmãozinho, e aonde tu deixou ele, ele fica plantado até a semana que vem. Ele não se move, não tem moto próprio. A palavra fala que Jesus não veio de moto próprio, ele veio por ordem do Senhor, né? Mas no sentido de que não está em motor, não se move, não caminha, não anda. Quando eu tenho clareza do meu chamado diante do Senhor, tenho uma força motriz do Espírito Santo na minha vida que me move, me torna, usando uma linguagem de hoje, proativo. Eu tomo iniciativa. Eu vejo necessidade, eu busco o Senhor, eu vou ao encontro das pessoas, eu não preciso ser mandado. Não faço algo técnico para cumprir tabela, há uma gana, porque eu sirvo ao Senhor. Ele me chamou, Ele colocou um alvo de antemão, Ele me justificou, Ele me santificou e Ele me glorificou. Essa é a minha posição em Cristo. Já está concluído, agora preciso trazer para a minha experiência. Amém? Então, o propósito eterno de Deus, temos muitas vezes resumido numa frase, é sermos e termos, Deus ter uma grande família. de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Nessa família, Deus é Pai. Não é só o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o teu e o meu Pai. Jesus veio para abrir o caminho para o Pai. O propósito eterno de Deus desde toda a eternidade é Ele manifestar a sua paternidade sobre nós, não somente como sua criação, como suas criaturas, né? mas como seus filhos. Amém, amados? Eu já descobri ao longo dos anos que parte da igreja do Senhor, ou grande dela, mesmo entre nós que conhecemos o propósito, estou falando, por exemplo, de Porto Alegre, estava ministrando um pouco sobre a paternidade de Deus e uma das gurias, uma menina jovenzinha, ela falou: John, eu não consigo orar a Deus Pai, eu só falo com Jesus. E eu consigo me comunicar com o Espírito Santo, mas quando eu vou orar e chamar Deus de Pai, eu tranco. Não consigo. Me deu uma dor no coração, oramos juntos, ministramos. Ela foi curada, liberta. Uns dias depois, ela com o rosto radiante, começou a testemunhar que a relação dela mudou. Ela começou a ter uma intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Quando nós falamos do propósito eterno de Deus, de uma grande família, e eu ministro a isso há mais de 35 anos, vivo isso, respiro isso, sonho isso, acordo com isso, durmo com isso. Mas eu já vi que às vezes podemos perder o Pai de vista. Deus Pai. Então o propósito eterno de Deus é Ele, a paternidade de Deus. Nome de quem toda a família tem a sua origem. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo se torne agora nessa família da fé o teu e o meu Pai, amém? Ainda ontem, lembrando sobre a questão da ressurreição de Cristo, quando Jesus estava subindo, né, e apresentar o sangue diante do tabernáculo eterno, a Maria quis segurá-lo, e ele falou: não me segure ainda, porque eu não fui ainda para o meu Deus e para o meu Pai. Aí ele se vira para ela e diz: teu Deus, o vosso Deus e o vosso Pai. Te lembra? É a primeira vez na Bíblia, depois do sacrifício de Cristo, que agora Ele nos traz para essa família. Não é somente, eu cresci num contexto pentecostal, né, onde os irmãos lá na frente, às vezes, oravam: Altíssimo Deus e Pai. E eu pensava, na minha adolescência, Deus deve estar muito longe. Altíssimo, não está errado. Ele, Elion, o nome dele é. Mas Ele se fez presente. Ele se torna próximo. E Ele vem te abraçar. E Ele vem te fazer sentar no colo. E Ele vem tomar cuidado da tua vida. Deus é Pai por excelência. E quando nós falamos do propósito eterno de Deus, nós estamos falando dessa paternidade prática, onde nós deixamos de ter um conceito sobre Deus Pai, para ter uma experiência com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Amém? Eu não ia entrar sobre isso, mas o Espírito Santo está me conduzindo, porque tem alguns aqui, que por mais que conhecemos, ainda temos bloqueios por situações, por coisas da nossa vida, que crescemos, que sofremos, onde não temos uma liberdade e uma confiança e não servimos a Deus Pai. Mas muitas vezes podemos servir a um Deus cobrador, esse gente que anota meus erros, que me cobra, que me castiga, que de alguma maneira me força, e eu tenho um relacionamento daquele filho pródigo da casa, que chegou para o pai e disse, nem um cabrito tu me deste. E o pai olhou para o filho, tudo que eu tenho é teu. Não fique mendigando na casa do pai. Tudo tem a provisão dele para nossas vidas, pessoais e para toda a obra que estamos fazendo. Amém? Uma grande família. Nesse relacionamento com o pai, com o filho, com o Espírito Santo. Uma família de muitos filhos. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Para a glória dele. Para a glória de Deus Pai. Ali nós temos unidade. Nós temos família que representa relacionamento, ali nos fala de multiplicação e de evangelismo, ali nos fala de qualidade, de santidade, e ali nos fala de finalidade, ou seja, tudo para a glória de Deus, Pai, ou seja, há um convergir, não é para a nossa projeção pessoal, não é para a nossa glória e a nossa honra e a nossa valorização, não, tudo tem um propósito, é para a glória de Deus, Pai. Vou repetir, quando fala de uma família, ele está nos falando desse, só para tornar bem prático, de unidade, e contextualizando aqui, unidade de todos nós que trabalhamos e servimos nas casas, todos nós com um só coração, amém? Um foco, uma unidade, um mover, uma pegada, não dá para dizer isso aqui? Uma, né? Às vezes lá no sul a gente fala, ah, esse cara é de pegada, né? É de firmeza, posso contar, é tocar trombeta que vai estar junto, dá prioridade, tem zelo, tem diligência, não é indolente, como nós falamos aqui, ou preguiçoso, ou faz de conta, ou usa de qualquer desculpa para não estar, não. Aleluia, há um coração comprometido ao Senhor. Então nós estamos falando dessa unidade da liderança. Para mim, o encontro mais importante desse fim de semana é hoje, aqui contigo. Por isso, eu sou muito agradecido pela tua presença. Sei que alguns não puderam, porque tinha algum compromisso inadiável, que não teria como mudar, né? Mas assim, em nome de Jesus, que alegria. De a gente poder começar cada vez mais a semear esse coração. Uma equipe, um grupo de pastores, pastorzinhas, juntos, servindo na casa, com um só coração. Amém? Outra palavra-chave, além da unidade, família. O que, que é a célula? O que, que é a igreja na casa? É a família de Deus. Amém? Então você pode colocar aí na tua anotação aí, família, o que, que vem no teu coração? Agora estou falando da família de Deus, uma família saudável, né? Infelizmente hoje temos um estereótipo de famílias e uma distorção de famílias, mas dentro da família de Deus, o que, que vem? Vamos colocar alguns sinônimos ali. Primeira coisa, relacionamento, né? Intimidade, tá certo? Envolvimento, ou seja, compromisso, né? Para gerar uma família, eu tive que me comprometer com a Marta e abandonei todas as outras. Brincadeira. É aliança. É compromisso. Espero que você esteja anotando, né? Claro que... Aleluia. Mas está sendo gravado, né, Sóstenes? Então, depois, para passar também para os que não puderem estar, mas eu quero ser muito prático contigo. Ou seja, quando nós estamos falando de célula, da tua casa, os irmãos que se reúnem, é a família de Deus, temos um só coração dentro do propósito de cuidar da vida deles. O que, que tem que estar imbuído dentro de mim? Transparência, intimidade, honestidade, compromisso, aliança, relacionamento, serviço. Vamos lá, me ajudem. Né? Paixão, amor, compaixão. Aceitação, acolhida, todos são bem-vindos, cuidado, Misericórdia. Aleluia. Isso mesmo. Sim, eu creio que a solidariedade entra, ou seja, um coração solidário, compaixão, amizade, amor. Muito bom. O que mais? Renúncia, é verdade. Perdão. Liberdade. Respeito. É verdade. Como? Exemplo, sermos exemplos, modelo. Alegria. Quando eu reúno os guris lá em casa, quando eu reúno o grupo dos discípulos, é cheio de alegria, de amizade, não é obrigação, não é constrangimento, é um privilégio, é festa. Eu tenho que me segurar sempre, né? Porque é motivo de alegria, de gozo. Amém, amados? Alguém mais? Isso. Libertação. Não, confiança, paz, cura, alguém falou, atitude, né, uns para com os outros, glória a Deus, olha que riqueza, hein, a coluna aqui ficou cheia, aqui. Quem falou mais? Conhecimento, conhecemos, sabemos o nome, o sobrenome, as pessoas, né, provisão, nós tínhamos, desculpe só dar um comentário, nós tínhamos um grupo, alguma coisa lá em Porto Alegre, tem lugar aqui na frente, viu, pode sentar aqui, não é que os últimos vão ser os primeiros, pode, mas estamos em casa, tá? Não tem problema, tem lugar aqui na primeira fila, se quiserem aqui, tá? Mas havia um grupo que, onde o líder, ele era extremamente estudioso da palavra, é uma das pessoas que até hoje, eu acho que mais conhece de cor a Bíblia, e ele era, por excelência, mestre, ensinava. Só tinha um leve probleminha no grupo dele. Quando nós fomos fazer a supervisão, a gente via assim que o Marcos se virava para Geraldo aqui e não sabia o nome do Geraldo. Participavam toda semana do mesmo grupo e não sabiam nem o nome. Ai, meu Deus, né? O Geraldo aqui fez uma cara para mim aqui, misericórdia. Dá vontade de torcer o pescoço do amado líder, né? Ou seja, ele só se preocupava de ele ministrar, de ele ensinar. As pessoas tinham um monte de conhecimento bíblico, de informatação aqui, mas não havia prática, não havia esse amor, esse carinho, esse cuidado. Sabendo, claro, por exemplo, eu não sabia que era aniversário hoje do Marquinhos, né? Senão tinha trazido um presente de Porto Alegre, coisa e tal. Mas tem tempo ainda. Agora vou registrar na minha agenda. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Mas esse conhecimento, intimidade, honestidade, relacionamento, aliança, transparência, serviço, atitude, misericórdia, solidariedade, amor, amizade, liberdade, respeito, eu não consigo falar tudo que vocês falaram, mas isso é essência da igreja na casa, da célula, amém? Tudo que pudermos favorecer, proporcionar, gerar pelo Espírito, para que isso aconteça, nós estamos no caminho certo, amém? Então, uma pizza de vez em quando cai muito bem, uma feijoada, alguém me disse aqui que faz, né? Ô, Senhor Jesus, né? Então, claro que não pode virar tudo pizza, né? Nós não somos o parlamento, né? Aqui é coisa séria, né? Mas, sem dúvida, o ter aquele momento do Senhor, de alegria, sentarmos ao redor da mesa, de curtir, dá para usar essa expressão aqui, não sei se é, né? Assim, nós não estamos cumprir tabela de um encontro na casa de um cultinho, nós somos família, nós curtimos estar junto, é uma alegria, há liberdade, há amizade, há amor, há gozo, é lugar de abrir o coração, tanto as alegrias, como as dificuldades, as dores, os sofrimentos, há essa compaixão, esse coração solidário, de compromisso uns com os outros. Isso é sermos família. Amém? Estamos bem claro nesse tópico aqui? Uma família de muitos filhos. O que, que muitos filhos nos falam? Temos uma célula há 300 anos, ela mantém o mesmo formato, o mesmo número de pessoas. Esse é o propósito de Deus? Eu fiquei 5 anos profetizando meus netos, né? E agora estão chegando, parece que abriu a porteira, né? Agora estão vindo aí. Aleluia, estamos orando até o final do ano. O nosso terceiro filho também, eles, né, se puderem, se Deus der a graça, né, de eles também esperar. Veja, é natural de eu como pai gerar filhos, eu quero filhos, mas agora que eu tenho filhos, eu também quero netos. E muitos. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, se isso é no natural, é óbvio, no espiritual também. Algumas células, elas estagnam e estratificam, elas ficam engessadas, viram célula jurássica, né? Ou seja, tem aquela forma, mas não tem mais vida. Não tem mais vida. Não se multiplica. Nós estamos falando de uma grande família, de muitos filhos. Faz assim comigo. Muitos filhos. Evangelismo, me ajuda aí. Multiplicação, quantidade, reproduzir, multiplicar, gerar vidas. Amém? Anunciar, proclamar, testemunhar, tudo isso é tão integrante, é tão parte inerente de uma família com muitos filhos. Ou seja, tem que arder no nosso coração, estender para outros, outros conhecerem, outros se achegarem. E não é muitos adeptos ou convidados apenas, ou participantes de uma célula. É uma grande família de muitos filhos. Precisa nascer do alto. Preciso nascer da água e do Espírito. Preciso nascer para dentro da família. Amém, amados? Ou seja, abrimos o coração para envolver as pessoas, mas essas pessoas que vêm estar conosco, nós não podemos ficar perdidos sobre o que fazer com elas. Nós vamos conduzi-las gentilmente para a porta do reino, para arrependimento, fé, para batismo em Cristo, para serem cheios do Espírito Santo, para serem bem nascidos na família de Deus, porque Deus quer uma família de muitos filhos. Não é convencidos, não é religiosos, não é apenas frequentadores de uma célula, não é apenas participantes de uma célula, é filhos que têm um compromisso com a família, com o pai, com o filho, com o Espírito Santo e comigo, com meus irmãos. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Tranquilo? Tranquilo no máximo, né? Ou seja, quando temos essa clareza, o que, que estamos fazendo? Como estamos fazendo? Isso que vamos promover aqui no encontro da célula vai proporcionar isto? A forma, o ambiente, a maneira como eu recebo, como eu acolho, o que nós ministramos, como atendemos, coopera para o propósito? Nós como liderança, nós como auxiliares, aqui vocês também têm anfitriões, né, os que hospedam a casa, às vezes é líder e outro, mas ó, a casa, né, é acolhida, a cela numa outra casa, todos nós com esse propósito, temos um só coração, um só foco no propósito eterno de Deus, vivemos essa família na prática, porque aqui já somos muitos. Na grande encontro, domingo de manhã, nem todos se conhecem, nem todos podem ter essa intimidade, mas na casa, todos, eu sei que aqui eu pertenço, aqui eu estou vinculado, aqui eu estou sendo cuidado e discipulado, aqui há uma paternidade sobre a minha vida. Amém? Depois fala numa outra palavra-chave aqui, que nós podemos colocar outra expressão-chave, uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. O que isso vem na tua mente? Caráter de Deus. Outra palavra para caráter de Cristo. Amor de Deus. Poderíamos colocar compaixão, compromisso. Assim como colocamos no muitos filhos, colocamos quantidade, eu creio que aqui poderíamos colocar padrão, qualidade, modelo. Somos modelo e exemplos do rebanho. Discípulos. Excelente. Santidade. Amém. Santidade, qualidade, caráter. Alguém que é a ponta de lança, alguém que puxa, que é o timoneiro, que puxa, que se entrega primeiro, que é exemplo, que é modelo. Nós como liderança, e eu não estou falando só do casal de líderes, nós somos uma equipe de liderança. Eu estava vendo o levantamento dos grupos, vários grupos têm o casal de liderança, tem um casal auxiliar, né, que auxilia na liderança, tem o casal que hospeda a célula. Então, às vezes, tem três, né, ou pessoas, ou casais, às vezes tem grupo só de mulheres, às vezes tem grupo de jovens, de crianças, adolescentes, mas no mínimo, às vezes, há seis pessoas até que cooperam, quase metade da célula é parte da liderança. Para mim, isso é um ótimo sinal. Por que isso? Porque aí há possibilidade grande de, em pouco tempo, de uma multiplicação de qualidade. Amém? Agora, se é só um líder, sozinho, sem nenhum tipo de auxiliares e de liderança que vai crescendo, é porque estamos faltando nessa formação de qualidade. Nós precisamos gerar o caráter de Cristo na vida dos discípulos. Nós não estamos aqui, né, num encontro onde desempenhamos um envolvimento no encontro, o culto, o encontro, o mover. Tudo isso é importante, mas não é o final. O final é que nós queremos, com esse encontro que estamos tendo essa semana, com esses discípulos na nossa casa, depois tudo que segue durante a semana no envolvimento e relacionamento, porque uma família não se reúne uma vez por semana, há contato, há telefonema, há visita, às vezes nós não estamos juntos com todos, mas estamos com um ou com outro, ou com outro, ou com outro. Significa que a célula, usando a linguagem de vocês aqui, ou a igreja na casa, não é um encontro numa semana, mas é a vida que vai gerando essa santidade, qualidade, edificação, outra palavra, ensino da palavra de Deus, que vai gerando o caráter de Cristo. Ou seja, nós sabemos então que esse grupo de irmãos que estão conosco na nossa casa, o projeto não é somente ter uma reunião boa, um mover bom, tudo isso é precioso, não dá contra. Mas o propósito é levar esses discípulos queridos a serem conformados à imagem e semelhança de Jesus. Deixa eu te dar alguns versículos aqui, vou citar de cor, Gálatas 4,19. Sabemos de cor, acho. Paulo diz que, estranhamente, né, que ele como homem sentia dores de parto. Até ser o quê? Isso, Cristo formado em vós. Eu vou repetir porque pode até ser um pouco chato, mas cansativo, mas pela repetição, mas como é importante isso, não é informatizado ou conceitualmente conhecimento, é formado. Nosso propósito, nosso projeto é formação de vidas. Amém, amados? A semelhança de Cristo. Cristo formado. Claro que para ele ser formado, ele precisa ser informado. Não estou falando contra a informação, estou te dando informação aqui. Mas essa informação precisa decantar do conhecimento para o coração apaixonado, entregue, que se move, que se entrega, que renuncia. Oh, Senhor. Para que Cristo seja formado na vida de cada um dos discípulos que estão na nossa casa, que estão debaixo do nosso cuidado, de uma liderança que servimos os irmãos. É uma liderança com foco de gerar a qualidade de Cristo e a santidade dele através da edificação, do ensino da palavra, do mover do Espírito. A igreja diz amém? Amém. Aleluia. Nós vamos voltar depois mais sobre isso, que é onde eu quero tocar um pouco mais sobre essa questão do discipulado. Então nós estamos falando, revisando. De uma, ou seja, um só coração, um só mover, um só foco, um só propósito. Nós falamos de família, com toda a implicação disto. Nós falamos a respeito de muitos filhos, falando da quantidade, da multiplicação. Deus não nos chamou para estagnação, para começarmos um ano e terminamos o ano com o mesmo número de discípulos. Algo anormal aconteceu ali, então, porque o normal é haver, a vida gera vida. Ah, nosso grupo está tão bom que nós não queremos mais gente aqui, porque não vai atrapalhar nossa comunhão. Eu já ouvi isso. Não atrapalha. Filhos novos não atrapalha, só dão alegria. Amém? Sem sangue novo, estagnamos, caducamos, envelhecemos, ficamos cri-cri. Agora, quando vem os filhos e os netos, e quando vem gente nova, né? É uma alegria, um gozo, claro que dá trabalho, oh Senhor, mas vale a pena, amém? Agora essa multiplicação não é de qualquer maneira, é uma multiplicação sempre voltado para essa qualidade. Te falei de Gálatas 4,19, Efésios 4,13, até que todos nós cheguemos, pode abrir comigo ali, até que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da plenitude de Cristo Jesus. Não é pouca coisa. Amém. Geraldo está se lembrando que essa palavra profética para a igreja em 2017, dessa maturidade, né, já foi o tema das gurias ali, né, ou seja, essa qualidade, todos, amém? A palavra que Deus deu para o Sóstenes, né, no sentido de que não é para alguns, não é para alguns poucos selecionados, é para todos, até que todos cheguemos. Agora, para que todos nós possamos chegar nesse nível de conhecimento experimental, nessa caráter de medida da estatura de Cristo em cada um de nós, só e somente se cada vida aqui for bem cuidada, na casa, no discipulado, num atendimento, de tal maneira que as vidas sejam cuidadas, direcionadas. E para isso precisa haver proximidade, intimidade, liberdade, alegria, desejo, não só da minha parte, vou me contextualizar como líder aqui, né, da Letícia e do Geraldo, como se Marta e eu estivéssemos cuidando deles, não basta só eu e a Marta termos um coração de disposição e de querer se aproximar, mas tem que haver de cada um de nós um coração de discípulo que quer ser ajudado, onde os paradigmas do passado caem por terra. Ah, eu não estou afim desse negócio de tal discipulado que alguém vai se meter na minha vida. Que alguém vai dizer o que eu tenho que fazer, ou eu tenho que pedir permissão. Amado, esquece, dá um erase aí, lança fora, não só na lixeira, mas apaga. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de um relacionamento de amizade, de amor, de carinho, de serviço, de intimidade, de proximidade, mas também de compromisso. De levarmos as pessoas no que depender de nós para serem conformados à imagem de Cristo Jesus. Olha só o que diz Colossenses 1, 27 a 28 e 29. Já preguei isso para ti. Presença, poder e propósito. Colossenses 27 fala: Cristo em nós, a esperança da glória. Esse Cristo nós anunciamos, advertimos, nós pregamos a todo homem, a toda mulher, todo jovem, velho, criança, adolescente, todas as células, nós anunciamos a Cristo, a fim de que todos sejam, o que quiser a tua Bíblia ali, no versículo 28, até que todos sejam perfeitos em Cristo. Uma vez o Moisés me chamou muita atenção, e glória a Deus por isso, porque às vezes podemos entrar num legalismo e numa religiosidade como se eu tenho que ser perfeito em mim, implicitamente em mim, e aí é uma catástrofe, porque eu de mim mesmo não procede bem nenhum, maldito homem que confia no homem, né? De mim mesmo não procede nada do bom, no meu velho homem, do corpo de pecado, não sai nada de bom a não ser destruição, mas a palavra fala perfeitos em Cristo. Ulala, glória a Deus, posso respirar de novo, aleluia, amém queridos, é em Cristo. E aí Paulo continua e complementa, é para isso que eu me afadigo, é para isso que eu me esforço, ou seja, se eu vou me cansar, eu vou me cansar para o propósito, trabalho, finanças, recursos, futebol menos ainda, né? Mas assim, eu me gastar por causa da política do Brasil, por causa de todas essas coisas, não vale a pena, eu tenho que interceder, né? Porque às vezes dá uma gana, oh, Jesus, estava confessando meu pecado para o Marcos aqui outro dia, com esse negócio de aumento do imposto aí, né? Disse, ai Jesus amado, lá vamos nós de novo marchar, né? E o governo não corta onde tem que cortar, e não muda no que tem que mudar, mas a minha esperança não é no governo A, B ou C, a minha esperança se chama Cristo, e eu estou entesourando para a vida eterna, aleluia, estou colocando na poupança do céu, investindo em vidas, e a minha esperança é um novo céu, uma nova terra, aleluia, onde não tem corrupção, aleluia, onde há um reino de justiça e paz, aleluia, esperança viva, amém amados? Agora é para isso que eu me esforço, é para isso que eu me afadigo, não disse isso? Não disse isso na tua Bíblia? Paulo diz, é para isso que eu me afadigo, me canso, minha agenda principal não é isso ou aquilo, por mais que precisamos trabalhar, prosperar nos negócios, muitas vezes nós nos envolvemos no trabalho, não está errado isso, mas acima de ganhar ou de prosperar, meu propósito de vida é cuidar das pessoas, é para isso que eu trabalho, me afadigando, me esforçando, mas complementa, segundo, o que diz ali? Segundo a força, assim que opera, eficácia, eficácia, eficiência que opera poderosamente em cada um de nós, o poder da ressurreição que eu te preguei em maio, opera em cada um de nós para esse propósito, amém? Aleluia! Mais um texto ainda, 2 Timóteo 3, 16, 17, falando sobre a palavra de Deus, que é útil para a correção, para ensino, para a justiça, 2 Timóteo 3, 16, 17, Paulo fala para Timóteo, estamos falando desse, toda a escritura é inspirada por Deus, é isso aí, útil para ensino, mas não fala só para ensino, fala também para educação, ali a palavra que poderia ser traduzida por discipulado, para correção, ou seja, nosso relacionamento com os discípulos não pode ser distante. Ah, eu não vou falar nada para o Marcos porque ele vai se ofender. Não, não vai se ofender porque ele tem coração de discípulo. Se eu preciso falar, se eu preciso colocar alguma coisa, ele vai me agradecer. Porque temos um relacionamento de amor e o coração dele está comprometido. Se ele sabe que em algum momento eu posso corrigi-lo, e se não corrigir, então não é filho, porque a palavra fala em Hebreus, que se somos corrigidos, é porque somos filhos, amém? A disciplina, quando às vezes Deus nos confronta com o nosso pecado, nossa superficialidade, nossa estagnação, nossa inércia, nossa passividade, nossos pecados de omissão, ou de transgressão, ou de motivação, ou de juízo, ou de julgamento, quando Deus nos revela, é terrível, mas é como bom, porque eu estou sendo conformado à imagem de Jesus, e eu preciso do meu irmão, da minha irmã, para ser espelho comigo, porque sozinho eu não enxergo. Amém, amados? A palavra, ela é útil, necessária para ensino, para correção, para educação, para a formação do homem de Deus na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus seja preparado, perfeitamente preparado e habilitado para toda boa obra. Aqui fala das duas coisas, fala da nossa perfeição em Cristo, mas fala também da nossa habilitação para o serviço. Ganhar discípulos, consolidar discípulos, aleluia, discipulá-los e por sua vez também enviá-los, amém? Ou seja, não é um encontro pelo encontro, não é somente estarmos juntos para cumprirmos uma tarefa, eu não sou líder de uma reunião apenas. Ufa, acabou a semana, fiz o que tinha que fazer, agora desligo o WhatsApp, não atendo mais ninguém, agora eu vou focar só no meu trabalho. Não, nada disso. Meu coração respira o cuidado dessas vidas. Meu cuidado extrapola e estende através de um discipulado, do encontro, é maravilhoso, mas o que acontece entre os encontros é que é o mais importante. Porque o foco é tornar cada discípulo na congregação, na célula onde eu estou inserido e pastoreando, torná-los perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Vou repetir, toda boa obra em quê? Em ganhar outras vidas, em consolidar essas vidas através da porta do reino, ministrando arrependimento e fé, ministrando a pessoa e a vida de Cristo, ministrando o batismo, ministrando o batismo do Espírito Santo, como imposição de mão, para que as pessoas sejam cheias de Deus, e nós tenhamos um acréscimo de filhos bem-nascidos, que vão ser discipulados, e daqui um pouco vão ser liberados e enviados para outras vidas, outras casas, aleluia! Cada bairro, uma expressão da igreja do Senhor, em cada lugar, dezenas e centenas, porque não profetizamos, de vidas, de casas, de jovens, adolescentes, de solteiros, de viúvas, de mulheres, de homens, não importa a constelação, importa que todos nós estamos comprometidos nesse cuidado de Deus, de levar todos a uma qualidade de Cristo, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Mais um texto ainda, 1 João 2,6, 1 João 2,6, aquele que diz, que permanece nele, esse também deve andar. Como é simples a palavra, né? Eu preciso andar como Jesus, perdoar como Jesus, ser cheio de compaixão como Jesus, ser santo como Jesus. E a palavra ainda diz, em todo o vosso procedimento, ai Jesus, amar como Jesus, servir como Jesus serviu, cheio de compaixão como Jesus, aquele que diz que permanece em Cristo, que permanece nele, em Jesus, vai andar como Jesus, porque Jesus está em nós, e eu estou como ele, e ele está comigo. Amém? Ele está em ti, o Espírito Santo habita na tua vida. Então, o natural, sobrenatural, é essa vida abundante se manifestando, cheio de misericórdia. Ele não falou ali também, em Mateus 11:28, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, mansidão, humildade. Está apertando. Como é que é? É isso aí, Enoque andou com Deus, decidiu, e ele andou tão perto que um dos dias que ele estava andando com Deus, Deus falou, está mais perto para cima do que para baixo, vem comigo, e foi arrebatado. Ah, senhora, eu não vou ficar bravo, tá? Se tu me arrebatar, eu vou dar tchau para Martinha, vou dar tchau para os filhos e netos e noras, ah, mas eu quero subir, quando o Senhor me chamar. Nós precisamos andar assim como ele andou. E não é só andar no encontro, na reunião, mas é no dia a dia, na casa, no tratamento com a esposa, com o marido, com os pais, com os filhos, no trabalho, nas finanças, no trânsito. Oh, Jesus. Ah, no super, no banco, no posto de gasolina, na rua, na fila do banco. Já entrou na lei do Murphy, a fila que tu pega sempre é a mais demorada. Jesus, já me acontece várias vezes. A caixa do supermercado que tu pega é aquela que falta o rolinho de papel. E ela que é estagiária, coitadinha, está aprendendo, ela não sabe ainda teclar as coisas. E o leitor ótico não funciona. Ai, isso te dá nos nervos, né? Só eu passo por isso, você não passa. Você é manso como Jesus, humilde como Jesus. Oh, Senhor, fala, Jeová. Como reagimos? Trazendo para o nosso discipulado, nosso cuidado. Temos esse coração manso, quebrantado, humilde, doce de Jesus. Aonde é que Deus vai praticar isso por excelência? Na igreja, na casa, que chamamos de células, mas também no discipulado, onde o Senhor vai manifestar essa glória. Amém? Você pode orar comigo antes de a gente avançar um pouco mais? Nome de Jesus, nome de Jesus. Melhor do que eu orar, ora com a pessoa no teu lado. Profetiza sobre ela, abençoa ela, depois ela te abençoa. Se está com tua esposa, teu marido, se está com algum amigo, colega de ministério aqui, abençoa. Profetiza, ora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, rabarabakitaralabarabashu. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Seja cheio de alegria em ser transformado à imagem de Jesus. Seja cheio de gozo pelo projeto de Deus, onde estamos sendo conformados à imagem do seu filho, à imagem do primogênito. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor.